te cheira a benzina. Chegou o Vanderlei e veio da ideia errada. Ele virou pra mim e fez a proposição. Hoje é de traveco.